aguento mais. Tô indo te encontrar, matar essa saudade, ninguém vai me segurar. Já faz uma semana que a gente não se vê. Prepara o nosso ninho que eu já quero com você. Se vou lá na cama fazer amor de madrugada, desligue o celular pra não tocar na hora errada. Se a distância ajudamos, curte cada minuto. O que importa agora é que a gente fica junto. Agora é dois, agora é tudo dois. Nós dois escondidinho, coladinho, tudo dois. É tudo dois, dois, agora é tudo dois. Vem junto nessa onda, tudo nosso agora vai ser tudo. É tudo dois, agora é tudo dois. Nós dois escondidinho, coladinho, tudo dois. É tudo dois. Nós agora é tudo nós. Se liga nessa onda, tudo nosso agora vai ser tudo nós. Assim, assim. Simbora então, vai. Já não aguento mais. Tô indo te encontrar, matar essa saudade, ninguém vai me segurar. Já faz uma semana que a gente não se vê. Prepara o nosso ninho que hoje eu quero com você. Se morar na cama fazer amor de madrugada, desliga o celular pra não tocar na hora errada. No set santo ajuda, vamos curtir cada minuto. O que importa agora é que a gente fica junto. Agora é nós, agora é tudo nós. Nós dois escondidinho, coladinho, é tudo nós. É tudo nós, nós agora é tudo nós. Vem junto nessa onda, tudo nosso agora vai ser tudo. É tudo nós, agora é tudo nós. Nós dois escondidinho, coladinho, é tudo nós. É tudo nós, nós agora é tudo nós. Se liga nessa onda, vem que vem, vem que agora é tudo. Agora é nós, agora assim. Vem que no sapatinho. Agora é nós, nós, nós. Coladinha, tudo tóis. É tudo tóis, tóis, agora é tudo tóis. Se liga nessa onda, tudo nosso agora vai ser tudo tóis. Se liga nessa onda, tudo nosso agora vai ser tudo tóis.